Para o táxi web 672154 a bordo, 1340 alterno rápido. Quatro, a bordo, 672, confirma, tá livre táxi, seu Juliette Alfa, fonte para torre, 198, só meia dúzia, que negado, 13. Juliette Alfa, 1862, o web 6721, estamos com 154, viu? Quântico na Falcon Recife, 2230. 7, guardando. 3804, livre ILS, desça para 2000, informe no localizador, TAM 3804. 2000, informa o localizador, TAM 3804. A 3566 está reautorizado para 3000 pés. Já está em frente, que ele pode ser. Vamos lá. Capa vista com freio baixo checado. Afirmativo, já embaixado travado? Afirmativo, baixado checado. Ciente ABC 4861, altímetro no 0, no 3, escuta uma aproximação, agora autorização de pouso. Viu? Alfa Vídeo Juliette, reporta no ponto, espera taxi Oscar, o altímetro no 0, no 3. Autorizado, te espero adicionar, bom táxi para 3193. Bom táxi para 3193. Refuso pista no 0, vento 1 no 30 graus, com 1-2 nós. Eu vou estar com o freio baixo checado, 480. Pouso, vou meter. Eu vou. Salvador, boa tarde, 6721 da UE, ponto de espera da aeronave. Afirmativo, objeto 6721, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Mantenha o ponto de espera, 6721. E o Windows November Alpha, mantenha a cabeceira. P5400, boa, identifique, desça inicialmente para o nível 120 na chegada Mare. Gol no 697 na escuta de controle. Da Passaredo, voe direto Conquista e chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Prossiga para a torre. Torre, eu vou no 697, não consigo contato com o controle em nenhuma das frequências, inclusive eu estou aqui 19-1. Gente, porém no ATIS a frequência correta é 1 no 9, decimal 8, ok? 198, também não consigo contato, exatamente. Entreguei contato com o mesmo. Ok, vou tentar lá. Contato de Mike Zulu Índia, contato radar através de coral, mantenha nível 110, chegada mar e chame no ideal descida. Gol no 697, contato, identifique, chegada Bonf, desça para o nível 070 inicialmente, redução de velocidade para 250 nós. qual frequência o módulo? Todo, como que é? Como que não recebi a sua chamada? Central localizador, tem 3804. 3804, passando a Duna, torre 186, até o meu posto. Em Duna 186, obrigado. 612, aquele ruim, acho. Táxi 3, aquele 4-3, vai estar continuando. Vou ver a esquerda para o 030, o seu limite é o custo do localizador. Desça para 3 mil pés, ajuste padrão. 33 mil limitado pelo localizador. Chanel 6320, boa, identifique. Chegada Mari, desça inicialmente para o nível 120. Localizado 2 mil pés na 3566, livre ILS, informe no localizador. Tive a Lima, tem captura no 7. Gol no 924, redução de velocidade para 1970 mais. 170, Oi, Salvador, boa tarde. Esse é o TAN 3804 sobre o Interferro. TAN 3804 já embaixo travado? Afirmo. Tráfego avistado, altímetro no 03, informa o tráfego Charlie 150, mantendo pena contra o vento da pista no 0. Não vai interferir no seu pouso, tem livre pouso, pista no 0, confirmando o vento, 120 graus, 11 nós, são 3304. Ok, sentido, tráfego, tem o mesmo de Cass, livre pouso, da 3804, pista 10. O Índia November Alpha, faça um 360 pela direita, o Índia November Alpha. Webjet 6721, 920, decola, 198 é o controle, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Estimativo, mantenha a ponto de espera o número 2 para decolagem 17. Objeto 6721, no boa, contato radar na decolagem, subo para o nível 310. Decolagem, livre decolagem para o 310. Possibilidade de voada presente direto Momo ou Frot, se possível? Autorizado, direto Momo. Momo, obrigado. Estou ciente, mantenha a cabeceira o Alfa Vídeo Juliette. Para 2000, informe estabilizado. 060, 2000 para localizador na cidade. Paradão 90, visual para a NASA, posição. Vamos fazer a colagem. TAN 393, mantém o ponto de espera, por gentileza. Mike Zulu Índia, desça para 5000 pés, ajuste padrão, 1013. O Índia November Alpha, mantém a perna contra o vento, aguardando para o cruzamento do campo. Pro limitado pelo localizador, deixa para 4 mil pés, ajuste padrão. Mantém proa, desce para 4 mil, gol 6900. Aguarde transferência, mantendo pro norte, Índia November Alpha. A 3566, torre 186, tem o meu pouso. 186, volta lá. Gol no 924, desça para 2000, intercepte do localizador, está livre a final ILS. 2000, né, 6320, voe ITAP da presente e desça para o nível 060. Salvador, 3804, livrou. 3804, todos os ataques de Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 3804. Decola, separado, dá uma 0-0-0-0-0-0-0-0. O Mike, Fox, Trot e Oscar. Sim. Mas tem balada vai ter. Foi aproximado 3 ou copia? Parte 3, para nada mais, então. Ok, tá livre táxi, tá livre táxi, parte 1, porta na Quebec. Na Quebec, tá. A posição para iniciar a rolagem. Ótimo. Índia November Alpha dá presente pro Nordeste, o Índia November Alpha. Decoração esquerda 00, limite ao lock, triplice 4. Gol no 697, redução para 170 nós, vai seguir tráfego da companhia à sua frente, interceptando o localizador agora. 1709, gol 697. Oceanair 6320, informação de tráfego à sua direita, meia dúzia de milha com o mesmo rumo, cruzando o 90, descida para o 50, é um Cirrus 20. Aguarda a possibilidade de voar a frote. Até a saída agora, com a nação 6721. Mantendo aguardando, obrigado. Contrei Salvador, por favor, meu Índia November Alpha. Índia November Alpha, corredor forte, o nome pés, informe na 20ª milha. Informe na 20ª milha, o November Alpha. Gol no 697, seu novo limite é radial 250 do VOR de Salvador. Repente radial 270 do VOR, o 697. Gol no 697. Limite radial 260 do VOR, gol 697. Desça para 2000 pés, gol no 697. 2000, 697. Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, corredor axé, 1000 pés, informe não fora da barra. Vai tomar nota do farol da barra, o Alfa Vitor Juliette. Atentando a esteira turbulência do Airbus Atan, que acaba de completar o fuso agora no 0. Quando pronto, tem livre decolagem de pista no 7, 120 com 12 ao vento, Kilo Romeo Oscar. Você coordenada presente pro Dael, 3193? Autorizado pro Dael. Autorizado pro Dael, 3193, obrigado. Objeto 6721, chame Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545-2085, obrigado, uma boa tarde. Gol no 697 para interceptar o localizador, esquerda pro 080, informe estabilizado. Autorizado ao final. Esquerda 080, autorizado o limite, gol 697. Trip 5400, novo limite, radial 29300 de Salvador, confirmando 300, novo limite. Novo limite, radial 300 Salvador, 5400. Mike Zulu Índia, informação de tráfego, 5 milhas à sua frente, é um tráfego da Oceanair, Fokker 100, cruzando nível 70 e descida para o 60. Vai seguir o mesmo, vetoração para sequenciamento, Mike Zulu Índia, curva esquerda na Pro 0, 1-0, pelo limite ao curso do localizador. Ou no 924, chame agora a torre 18-6, até o bom posto. 26, boa tarde. 1328, boa identifique, chega da Mari, desça para o nível 070. 070-322. Trip 5400, redução para 170 nós. Reduzo 70 nós, trip 5400. Controle de Oceanair 6320, é um Alfa 318. É, Airbus 318, só vetor o Oceanair 6320, curva esquerda para o 020, seu limite é radial 300 de Salvador, número 5 na aproximação. Esquerda 020, radial 300, é o nosso limite em Salvador, número 5, 6320. Trip 5400, direita na proa de Duna, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado ao final. Direita Duna, desce 2 mil pés, ajuste de 13, está autorizado a LR, trip 5400. Salvador, 5491 da Trip, identifique chegada Bonf, desça para o nível 050. Chegada Bonf, 050, identificou 5491. Controle, boa tarde, tudo é meu ócio. Boa tarde, Papa Tranquilo Romeu Oscar, subo e mantenha o número pé no corredor Axé, informe no Fora da Barra. Autoriza Moa direto, MIG, 2500. Autorizado Moa de São Paulo, 2500 pés, quilo Romeu Oscar. 2500 na torre de Moa, Romeu Oscar. Moa de São Meia Dúvida, que é 9013, Moa no 74. Direita, direita, Monte Pé, 2500, Moa 197. Cochané 6320, ainda mantendo a proa, está autorizada a descida para 3 mil pés. Ajuste padrão. Descida para 3 mil, Cochané 6320, com 1013. Mike Zulu Índia, desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste padrão. 4 mil padrão, Mike Zulu. Gol no 328, número 7 na aproximação, redução para 220 nós. Está reautorizada a descida para 5 mil pés. Reduzindo para 7. Alinhar e manter o 90. Tudo bem, obrigado. O 924 aos 30, direito 1219. 1219, hein? O 924. 6320, tem condições de reduzir para 180 nós? Afirmo, 180 nós, 6320. Redução para 180, só vai seguir um Embraer 170 da Trip. 6320. No 697, continua a aproximação agora, se for só vetoração para sequenciamento, esquerda pro 020, limitado pelo custo do localizador. Pessoa 020, limite ao lock. Gol 322. 125, Mike Delta. Nove, dois, quatro, drop, pra canal. Gente, oi, 2862, sim, precisa a bola do Mike Delta. Não compreendi, só do 924. 924, autorizado táxi Alfa Índia Portão 01. Alfa Índia Portão 01, 924. Táxi. O 7 pouso autorizado, 120 graus, 10 nós. Livre pouso, gol no 697. 6320 para o localizador, direita proa 1-20, informe estabilizado, desça para 2 mil pés, hoje não é 6320. Direita proa 1-20, descendo para 2 mil, reportaria estabilizado, 6320. 20 com 12, o ajuste 1013. Controle Salvador, boa tarde, gol no 754, na sua escuta. Boa tarde, gol no 754, contato radar, suba para o nível 390. 390, gol no 754. Salvador, boa tarde, o voo 1806, posição 7, centro da Mike, 230 para Aracaju. Eu tenho 190, copia? Copia. 1806, Aracaju 190, autorizado, decola 190, curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, acima 8, aciona 5126. Autorizado Aracaju, 190, saída curva à esquerda, da 10, saída Puca, transição Caju. O controle PRC 198, transporte 5126, gol 1806. Tá correto, reporta o busco, 1806. Veterano 1806. Até. O gol no 328 vai seguir um tráfego só frente 7 milhas, é um TIO-20. Complete curva esquerda na proa norte, seu limite permanece a radial 300, Salvador. Ok, esquerda proa norte, permanece a radial 328. 7. Gol no 780, boa, identifique chegada a Mari, desça para 5 mil pés, com ajuste padrão. 5 mil, ajuste padrão, gol no 780. Direct 04, gol no 697. Confia o gol no 607, 0405. Picada até o externo? O senhor vai pousar na 17 ou na 10? Só mais fácil aí, pode ser na 17. Então, vetoração para final da 17. Vou e comprou a 080, aguardando mudança de regra, o Max Luendia. A vetoração para 17, direita 080, Max Luendia. Justo no 013, triple 5400. Confirme nível 240 ou 140? 140. Ok, então está de acordo, 1013. Obrigado. Mike Zulândia, controle. Desculpa. Vou comprar do externo para a pista 1-0, Mike Zulândia. Desça para 2 mil pés. Pro do externo, para a pista 1-0, desculpa, Mike. Dá um instante, Mirita. Pisa no 09, 35491. Oxoné 6320, passa no Duna, torre 186, até o meu posto. Torre 186, obrigado, boa. Foi boa, Oxoné 6320. Oxoné 6320, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 120 graus, 109, ajuste 1013. Aguarde informação de pista livre, 6320. No 754, chame agora Recife, frequência 125 decimal 45 e alterna 12685. 12545, alterna 12685, gol no 754. 354, 400, são nós 38, livrar direito no 21, no décimo 9. Livra direita, 121, décimo 9, 3450. Alô, Salvador, 3540, Lisandro. 5400, é porte antes da Juliette. Portará antes da Juliette, 5400. Essa prova da autoridade de receptar, 328. Se mantém a 3000, inicie redução para 1909, nós, coluna 328. Essa 3000, reduz para 190, 328. Agora pro 170, Gona 328, nessa proa, repassabilizando o localizador. Confirma, repassabilizando o localizador, 328. Sim, Matheus, pro 170, nessa proa, repassabilizando o localizador. Pro 170, repassabilizando. É, nessa proa intercepta, descendo para 3000. Tribo 5491, desce e mantém a altitude de 4000. Desce, mantém 4000, Tribo 5491. Bono 780, inicie redução para 200 nós. 200 nós, Bono 780. Paulo Salvador, 3500, direção 5400, Juliette, portão 9. Boa tarde, 2489, 30 de novembro, vamos para a cópia. 7-0, cada um, portão 9, 5400. Portão 9, 5400. Trip 5489, 30 de novembro, pronto para a cópia. É um 2-1 décimo 9, essa é a placa da torre. Agora 350, após caso falha, a marcação 190, gol 1780. Afirmo. Da Sancop. Ilhéu, nível 140. Pista 10, curva direita, saída da El, Lady Léo. Controle 119, décima 8, transponder 5157, o TAN 3661. Nós aguarde a conta. Pode falar. Uno, livrar direito no 21 decimal 9. 21 decimal 9, obrigado, pô. Uno, contato, desça e mantenha 060. Chegada bom, aguarde a LS X-Ray, picha no 0. Uno, 328, desça e mantenha 2000. Desça 2000, 328. 5491, redução 170, desce e mantém a altitude 3000. Intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. O limite será a marcação 070 de Simbra. 710 se mantém o 0 a 3000 pés, 170 nós, vai ultrapassar o limite, vai ultrapassar o curso do localizador. O limite é a 100 de Simbra. Mike Zulu Índia, torre 1186. 1186, Maquilha. Pode prosseguir, agilizando para Taxi Lima, o Alfa Tango Delta. No 600, Sofia?